mares, de fogo a casa encheu. Foi Deus quem mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder. Quem sabe não é o dia de perder morte, eu quero ver. Eu quero ver. Provaram o poder de Deus. Eram línguas repartidas que bênção pros filhos seus. Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer. Jesus é o santo fogo e é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver. Não se consumia, era o mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixe esse fogo te acender, pois aqui tem labareda e é esse fogo que eu quero ver. Eu quero ver. Saiu do Egito, no deserto caminhou. Bem na frente ia um anjo, e com ele viajou. Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava ao escurecer. Aquele era fogo vivo que faz o Satanás correr. Eu quero ver. Olha aí, escute o que vou dizer. Olha agora aí do teu lado, este anjo de poder, que te toca com brasa viva, ele precisa te acender. Receba esse fogo agora, e é da hora que eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.